94 controle. Tira completo. Prossiga com a 994. Por solicitação do Centro Recife da presente voo em Maceió. Maceió, 994. Quatro meia, prossegue na descida para 2016 e final ILSXR reporta estabilizado. Sente 2000, reportar estabilizado no final do X-Ray. Voação 4446. 994, chame agora Recife no 2085, alternando 12545. 2685, alternando 12545, igual no 994, obrigado. Estabilizado, TAM 3520. 520, completa final, chama a torre no 8612. 18612, 3520. Bom dia, TAM 3520, passando o externo, baixar a jogada. 20, bom dia, vento 120 graus, 039, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 110, TAM 3520. 0, solo 38, Libra direita, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, na sua escuta, na 3520. 998-612. Salvador, muito bom dia, voo no 896, transferiu, com informação Delta, está cruzando 210 em descida. Voo no 896, boa noite, sendo identificação, desce para 2000, autorizada a chegada a Mário, ajuste 1016. 2000 com 1016, voo no 896. Azul 4463, continua 4446, Sol 242, Libra direita, taxi Alfa, Juliette, portão 01. 7, Libra direita, portão 01, pela Alfa Juliette, mantendo sua escuta. Apenas confirmando portão 01, ok? 01. 1896, livre de restrição em TAP, 2 para 2016, autorizado final, ILS, que foi reporte estabilizado, 1896. Paciente, livre das restrições, 1016, estabelecendo 2000, reportaremos estabilizado, 1896. Controle voo no 816, vai fazer uma pequena curvinha aqui, um desvio à direita da posição Itap, para evitar uma formação, já retornamos. Livre, se desejado, presente, está autorizado para o Edduna. Vamos lá então, com desvio, vamos Duna em seguida, muito obrigado. O voo no 8-1-6 está estabilizando ILS e visão. Voo no 8-1-6 completa sinal, chama a torre no 8-6-12. Boa torre, 18-6-12, obrigado, até daqui a pouco. Tá. De Salvador, boa noite, eu vou 18, 16, agora meia milha para a Índia Serra, já visão bastante travada. 18, 16, vento 090 graus 039, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, vou 18, 16. Sonho Gol, 1-8-6, Zé Livrão. 1-8-6, Sonho 5-7, Taxi Alfa Juliette, 1-5-0-5. Alfa Juliette, 0-5, na sua escuta dela, obrigado.